Laruê Pombagira. Laruê Pombagira. Laruê Pombagira. Laruê Pombagira. Boa noite, Maria Rosa. Seja bem-vinda, viu? E que a senhora dê permissão para fazer um grande trabalho com esse rapaz. E esquerda, linha de Exu e Pombogira. E agora a senhora disse que não existe muita diferença do trabalho que vocês fazem na Umbanda e na Quimbanda. Não. Por que que as pessoas pensam que na Quimbanda só faz trabalho pro mal? Que é isso que as pessoas materiais colocam, né? Ah, tá. As pessoas só veem, só visam Exu e Pombogira retratando isso, maldade, feitiçaria para o mal. Sim. Quando se diz o negativo, positivo e o negativo, você só consegue transformar uma energia negativa, combatê-la, defendê-la, se você conhece dela. E esse é o trabalho de Pombogira e Exu. Como que você vai colocar um caboclo, um preto velho para fazer, ou cuidar ou desmanchar um plano negativo, uma feitiçaria, se eles têm outro tipo de trabalho na direita para ser feito? Claro. Exu e Pombogira passou por toda essa negatividade, então nós conhecemos onde a gente mexe. Nossa. Nós conhecemos como mexer no caldeirão. Sim, sim. E aí, como é que a senhora, como é que uma pessoa ganha, se é possível responder isso, um doutorado de mestra da Jurema pelos conhecimentos da vida? Em tudo. Você tem um zelador. Se ele é chamado zelador, ele também é um mestre, porque ele foi buscar os conhecimentos para tal ser. Um zelador, um sacerdote. Sim. Se você vai nos homens da terra através dos médicos, ele é um doutor, então ele é um mestre, porque ele foi em conhecimentos para sua formação. Para eu ser uma mestra na Jurema, também tive que alcançar os meus conhecimentos. Não é simplesmente dizer. Entendi. São planos e planos de formações. Você passa, você se transforma no mestre. A senhora poderia falar um pouco da sua história? Laruê Pombagira! Laruê Pombagira! Laruê Pombagira! Laruê Pombagira! Não trabalha com carvão. Pombagira não anda só. Você quer um carvão? Toda oferta, se é recebida, não significa que vai ser trabalhado com aquilo. Então, nada melhor que se perguntar: o que a senhora gostaria de presente? Que eu presenteasse a senhora? Entendi. Logicamente que vai ser pedido algo que eu vou usar. Claro, claro. A senhora, nesses planos que passou de estudo, a senhora certamente deve ter estudado que a nossa mediunidade, ela tem um estágio de consciência, semiconsciência e inconsciência, não é? Sim. Às vezes é difícil para o médium estabelecer a diferença, sobretudo quando ele é consciente. Semiconsciente ainda vai um pouco, o espírito ajuda. Mas quando ele é mais consciente e ele tem aquelas visões de Pombogira bonita e aquilo acaba entrando no subconsciente dele e ele externa, que é consciente, às vezes ele fala, vou me vestir assim. As pessoas que estão relacionando com aquele, estão se relacionando com aquele médium, devem perguntar, para que serve esse chapéu, dona Pombogira? Qual que é a magia desse chapéu, dessa coruja? Nem todos. Porque como eu falei, o fundamento só se é passado para aquele que tem o grau para recebê-lo. Né? Herói. Herói é segredo. Ah. Então, diante de um zelador, você tem uma ligação de fidelidade. Tá. Seu zelador conhece mais do que você. Aí você diz, olha, eu sonhei com meu Exu se vestia assim, assim, assim, usava assim, assim, assim. Uhum. E você vai perguntar ao seu dirigente, isso se procede? Uhum. Seu dirigente, com o mentor espiritual dele, vai entrar em ligação com o Exu para saber se realmente aquilo não foi criado por você ou se faz parte dos fundamentos do seu Exu. Nossa, isso resolve de maneira mais prática. E tudo através do processo de respeito às hierarquias. A senhora do mundo espiritual vê ou já ouviu falar que existe muito desrespeito nessa frente das hierarquias nas casas de Umbanda? Que existe o quê? Desrespeito das hierarquias dos processos necessários para chegar ao conhecimento, para chegar a usar uma roupa, um brajá, uma guia. Não ouvi falar. Presenciei. E a pressa. Ansiedade. Quer tudo sem saber de nada. O mundo espiritual não é uma fantasia. Mas o mundo espiritual é muito perigoso. Perigoso? Perigoso. É um oculto. Claro. Você consegue ver quem está do seu lado? Não, espiritualmente? Não, sim. Não, mas você pode criar. Ah, do meu lado está um espírito assim, assim, assim. É. Olha, eu senti um arrepio. Ah, é tal espírito. A não ser que você tenha evidência, e é como eu falei, nem tudo é tão belo. Se você vai ver o belo, você também vai ver o que não é belo. A pressa de se chegar a algo atrapalha tudo, nos entristece. Nossa. Porque é tão bonito quando um espírito está presente e ele é abraçado no intuito de coração aberto, de mente aberta para recebê-lo da forma que ele vier. Né? Os espíritos das primeiras vezes que incorporam, vamos dizer, Maria Rosa não foi sempre assim que se comportou. Ah. Eu era muito arredia no meu início de incorporamento com a minha moça, a minha matéria. Não gostava de conversa, não gargalhava, não sorria para ninguém. Eu vinha e cumpria o que eu tinha que fazer. A cada passagem de etapa de trabalho, nós vamos nos manifestando, melhorando, alcançando. Mas, é como você falou, Nossa Senhora, pode ser que tem muitas que olharão e querem ser assim. É. Não que não são capazes, mas não adianta as coisas. Né? Respeite e aceite o seu espiritual da maneira que ele é. Trate com carinho aquela luz que vem até você. Aprenda primeiro a sentir aquele espiritual antes de imaginar como ele é. Não esse é o intuito da coisa em prática. O bom é você se entregar sua matéria, bom para vocês e bom para nós. Sabe, sentir o arrepio com carinho, o zunir no pé do ouvido. O transformar, poxa, mas eu estou enxergando, eu estou ouvindo o que está se falando, eu estou incorporando, por que não? Você vai sentir, você vai ter a sensibilidade se o seu corpo está em transformação. Muitos sentem o tórax aumentar, outros sentem até franzir, ser mais alto, ser mais baixo. Isso todos são reflexos que o espiritual mostra para você. Então por que eu duvidar? Mas não é porque escuta que vai ficar prestando atenção no outro que está incorporado, o que aquele está falando. Não é porque enxergas que vai ter que ficar olhando tudo em sua volta e deixando de continuar a capitular o espírito que ali está. Você pode deixar vagar se o espírito está ali. E você, na sua mente, deixa aquilo fugir, o espírito sai. E muitos continuarão com o cigarro na mão. Ixi. E continuarão bebendo. E aí falarão depois, nossa, olha o que o Exu fez comigo, bebeu e me deixou bêbado. Não, Exu não deixa ninguém bêbado. Quem bebe é a matéria. Se ficou bêbado, foi a matéria. Não foi o Espírito. Jamais eu vou vir em terra, vir no incorporamento de minha matéria e querer prejudicá-la em alguma coisa. Mas, se eu sentir qualquer vacilo, com certeza eu sairei e caminharei e deixarei ela. Não vim para brincar, vim para cumprir. E sempre espero que ela também esteja dessa forma, pronta a cumprir. Nunca provar nada para ninguém. Cumprir da melhor forma a qual ela foi ensinada. ao qual eu acordo a cada dia, aprendo sinais. A cada incorporamento, um fundamento. Nossa. Mas não falo para ela, vá em busca dos livros. Fundamento não ser colocado em livro, moço. Cada um conta a sua história. Cada um conta a sua visão. O bom é o mexer o angu da vivência, de cada dia, de cada palavra ouvida, de cada fundamento colocado. Isso é vivência. Nossa. A senhora falou, se a senhora sentiu um vacilo... Isso é um desrespeito para mim. Um vacilo? Um vacilo. A senhora pode explicar o que a senhora quer dizer por vacilo? Hoje já é mais difícil a minha matéria dar esse vacilo. Porque ela já está num grau de inconsciência. Mas vamos dizer, no início que ela vai me trazer no corpo dela. Se nos últimos instantes antes de eu chegar, ela ficar pensando, eu estou bem, estou com dor de cabeça, não tenho condições. Ah. É um vacilo. Entendi. Porque ela trouxe o material antes do espiritual. Ela pode até estar. Vocês podem estar passando pelo que for. Se vocês confiarem no espiritual, estou me entregando de corpo e alma, como eu já falei. Então que venha essa luz e transforme naquilo que for prometido. Quantos já entraram dentro de um templo com dores e saíram sem as dores? Isso foi o quê? O preparo emocional e espiritual daquela pessoa. A confiança. E muitos podem dizer até fé. Tá. Entendi. Agora, me parece que é necessário também existir uma conexão no sentido da pessoa pensar no espírito que ela vai incorporar. Isso ajuda? Sim. Faça uma viagem. Ah lá. Ah, mas eu não sei como é o mundo da pombogira. É, e aí? Feche seus olhos. Imagine uma saia girando. Ah, ah, mas a saia sozinha não. Crie. Crie na sua cabeça, né? Uma imagem. Pombogira é fogo. Nossa, é fogo, é fogo. No incorporamento de um Exu, você nunca vai estar gelado. Você nunca vai sentir frio. Nossa. Você vai sentir a sua matéria pegando fogo. A nossa transformação que se emana em vocês é isso. É o fogo, as suas mãos quentes. Aquela sensação de calor. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso é muito bom. Isso é a transformação de um Exu em uma pombogira. Então, se você sente um frio, você não está sentindo aquilo, vai buscar mais. Não, não é isso. Eu quero mais. Nossa, eu estou sentindo como se nada tivesse acontecendo. Vai buscar mais. Porque o seu espírito pode estar te testando. Ah. Porque muitos estão dentro de um terreiro cheio, aí toca para Exu e pombogira. É, por exemplo. Aí vem tantos, já tá, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Apunaçá e gagalhar também. Nossa. E o espírito? Como por é que você não conseguiu ir buscar? Porque você se perdeu no ficar olhando o outro. Ah. E não se preocupou com o seu. Vamos dizer, bem na palavra popular, vamos olhar o nosso rabinho, né? Para depois olhar o do outro. Entendi. Quando a senhora fala, conseguiu ir buscar, não conseguiu ir buscar, mas vocês estão aqui do lado, né? Porque esse é dia de incorporação. Não conseguiu ir buscar o canal aberto, não alcançou esse canal. Nós já estamos. Entendi. Antes de vocês. Mas o canal é aberto. Eu não vou simplesmente te tomar. Eu quero aceitar esse espírito. Acho que Ficou claro. O obsessor faz o que você quiser com você. O espírito não. Ah, o espírito espera. Se você quer ou não. O obsessor não há respeito. Entendi. Para o espírito a gente quer saber se você quer ou não. Como eu falei, eu estava presente. Até o último momento, se minha matéria falasse, eu não estou preparada, eu não quero, eu iria aceitar. Eu vim, agradeço a minha vinda de permissão, vou seguir. Eu estive, ela não quis. A escolha foi dela. Está entendendo? Sim, estou entendendo. Só acho que esse é um ponto muito interessante. Agora imagina, o espírito, você não quer, você não está preparado, você não está com a sua mente situada naquilo, e eu simplesmente vou te abraçar e te pegar? Que efeito aquilo vai gerar? Que coisas boas virão daquilo? O trabalho foi junto? Porque incorporação é trabalho de missão do médium e da entidade, e do espírito. É juntos, senão não se precisava de incorporação. Maria Rosa cumpriria e pronto, não precisaria vir em terra no corpo de outra pessoa. Então o trabalho é junto. Então ela tem que ler ou não querer. A escolha é dada. Quando você vai conhecer o seu mundo espiritual, alguém fala a você assim, olha, como é seu risco? Como é seu risco? Meu risco? É, seu nome. Ah, Jefferson. Quem chega para você e fala assim, olha Jefferson, você vai ter que cumprir uma missão. Nossa, mas eu não quero isso para mim. É, nem conheço a missão. Ah, então Jefferson, você vai morrer. Eita. Ou um parente seu vai morrer. Você vai perder seu emprego, você vai não sei o quê. É. Eu estou te obrigando? É. Não. Pode ser direcionado de uma outra forma. Olha, Jefferson, você tem uma missão a cumprir. O mundo espiritual te pede muito pouco. Algumas horas de incorporação. Te exige a ida para se ter o aprendizado, exige suas orações, exige os seus banhos, enfim, tudo muito pouco. Aí está na sua mão, Jefferson. Nossa. Querer ou não. Agora, se você não quiser, Jefferson, os espíritos não vão poder fazer por você. Então, de repente, você pode trazer para você reflexo de sua vida, ao qual o espírito não vai poder segurar na sua mão e falar, vamos passar juntos. É diferente. Sim. Cumprir a missão nunca à base de ameaças. Hipócritas é aqueles que ameaçam para querer número de pessoas. Se a senhora diz que eles são hipócritas, é porque eles existem. Sim, muito. Muitos. Mas esses que ameaçam são, no caso, sacerdotes, é sim, isso? Falsos sacerdotes. Mas então, vocês abandonam ele quando ele faz isso? Com certeza. Porque ele está falando por si próprio. Ah, mas e o espírito desse falso sacerdote? Que espírito? Ele acostumou. Ele viciou. Não estou degradando a imagem de ninguém. Estou claro. Falando que existe. Sim, isso mesmo. Existe. Por que não? Já falei, um sacerdote não se ameaça. O sacerdote vem com um remédio para você. Ah. Eu não vou dizer assim, olha, Jefferson, você não toma isso porque vai te... Não, simplesmente não toma isso. É. Por que que eu não vou tomar? É, por quê? Olha, Jefferson, você não saia hoje porque vai acontecer alguma coisa com você. Um espírito e um verdadeiro sacerdote, quando ele observa que está uma ferida aberta em você, a ferida que eu falo é nesse sentido todos de necessidades, de perigo, de doença, de desequilíbrio espiritual, ele vem, fala qual é o perigo que você corre e te dá um remédio. O Jefferson vai passar por determinados problemas lá na frente. Uhum. Maria Rosa vem e fala assim, olha Jefferson, você vai fazer isso, isso, isso, isso, mas por quê? Porque vai te ajudar a enfrentar lá na frente algo que você vai passar. Vai te fortalecer para você passar algo lá na frente. E aí passa e você vê, caramba. Pombogira lá atrás falou para mim que eu ia passar disso. E eu consegui passar. Será que se eu não tivesse feito tudo aquilo que ela me pediu, eu conseguiria? Mas seria errado da parte de Maria Rosa chegar para você e falar, ó, se prepare, hein? Se prepare que vai vir uma quizomba aí para você dar lascada. É. E? Como assim? É. Só se prepare? A senhora não vai me ajudar? Quer dizer que a minha missão é vir aqui te amedrontar? Não é isso que o espiritual quer, moço. E às vezes um zelador fala assim, olha, se prepara, mas eu vou te ajudar, fique comigo. Mas o que, que vai acontecer? Não sei, fique comigo. Mas como eu faço? Eu vou te dizer. Amanhã. E amanhã, e você passa, né? É. E daí? Ou de repente nem passa, né? Poxa, eu estou esperando até hoje. Está esperando. Então a senhora disse que aí no mundo espiritual a senhora vê vários fazendo isso. Sim, mas sabe o que é isso? O que é isso? A água parada. Ah, eu me formei sacerdote, eu estou pronto. Como pronto? Realmente. Você se formou, você é um mestre, você tem o seu mestrado de aprendizado. Mas aquilo não para. Nossa. Aquilo se continua. A água é corrente. As necessidades se afloram a cada dia. Os problemas das pessoas se afloram a cada dia. Os problemas do espírito também. Ah, entendi. Então se continua um verdadeiro médium, agora geral, entre sacerdotes, iniciantes e aqueles viventes. Não se para. Nossa. Não se estaciona. Sempre em progressão. Sempre em crescimento. Eu não quero parar por aqui. Eu quero mais. E eu espero que a minha matéria me acompanhe. Se não, eu sigo e ela fica. Porque se para ela tá bom, para mim ainda não. Eu quero mais. Nossa. Eu quero vir e saber que eu fiz resultado. Cumpri. Mas não para vocês. Mas é bom. Não é tão bom uma matéria chegar e vir agradecer a uma entidade? Obrigado pela senhora ter me ajudado. Fico contente, não é bom receber flores? Muito bom. Minha filhada. No momento de iniciação na Umbanda dela, para muitos nunca iria escolher uma pombogira para madrinha. Nossa. Isso é um mérito para mim. Você acha que eu abandono? Abandono onde é que ela me abandonar. E me abandonar não é não trazer mais presentes. Não é isso. É não acreditar mais, me desrespeitar. No sentido de vazio, não enxergar da mesma maneira por falhas dela. Porque ensinamentos nós damos. Como, você viu que toda conversa nossa a gente acaba voltando na mesma situação, sempre escolha. Escolha. Livre-arbítrio. Sim, senhora. Tô falando demais. Né? Não, tá não. Estamos começando. É. Eu já ouvi falar uma história, às vezes, de um zelador de uma casa que disse, olha, o Exu, eu estava indo no caminho de uma venda que eu estava trabalhando, e o Exu queria que eu trabalhasse completamente com o mundo espiritual, e eu não segui muitos conselhos dele, daí ele começou a me tirar tudo, para ele fez eu chegar no fundo do poço e... Oh, o verdadeiro culpado. É, o Exu, né? E aí que eu falei, meu Deus do céu, eu devia ter visto antes. Daí o Exu também ajudou a voltar onde estava. Mas vocês falam isso para as pessoas, né? Olha, eu vou dar uma bordoada, vou derrubar você. Eu? A senhora não. Não me diga que eu falo isso que eu não falo. Como é que a senhora ensina? Quando a senhora precisa que ele mude de caminho, ele está com a cabeça dura. O pessoal vem até a mim. Olha a matéria. Seu caminho está assim, assim e assim. A ajuda para você é você fazer assim, assim e assim. Porque se você deixar de fazer e você pode captar para você dificuldades assim, assim e assim. Aí a matéria vai e deixa para lá. Não sabe nada. O Bajira não falou nada com nada. Não sabe nada. Eu vou me divertir, vou viver minha vida. Deixa isso pra lá. Ou então eu vou esperar, né? Quando chegar a hora, eu resolvo fazer. Eu cheguei e falei que eu queria ajudar. Isso. A pessoa não quis ser ajudada. Eu faço assim. Fica olhando. Aí a pessoa tropeça e fala... O Gira que tá me dando pau, entendeu? Eu vou me deslocar para dar pau em alguém? A pessoa tá se dando pau sozinha. Mas é o famoso culpado. E Exu e Pombo Gira tem a missão de ser culpado. É, a missão. A mulher, hoje no mundo de vocês, não tem mais valor. A mulher não é bem vista. Fins dos tempos. As pombogiras tomaram conta do mundo. Não é assim? É. Os homens, uma maioria dos seres humanos, estão seguindo por caminhos errados, muitas guerras, né, muita violência. Quem é culpado? Exu. O Exu está solto. É. Realmente, o Exu está solto. É. Como os obsessores estão soltos. O Exu está disposto a cumprir, o obsessor a sugar, a usar de você. A escolha é, eu quero o melhor ou quero o pior? Quer seguir sozinho ou acompanhado? Por que sempre culpar? Por que não assumir as suas próprias falhas? Isso. Entendi o que a senhora disse, no sentido de um consulente chegar e dizer, então a senhora só observa e deixa acontecer. Não só consulente não, filho, filho espiritual. É isso que eu queria perguntar, se o filho que a senhora está predisposta desde quando nasceu a trabalhar com ele, quando ele chegar numa certa idade, e ele vai para outro caminho, como é que é? Cada um tem uma ética para ensinar ele que o caminho é esse. Cada um tem o seu livre-arbítrio de escolha. É. Só existe caminhos onde eu posso ajudar e caminhos onde eu não posso ajudar. Ajudar. Se é colocado para você que o seu mundo espiritual, sua missão a cumprir é na Umbanda, você vai para outra religião. O mentor deixa de te acompanhar, eu posso ir até você te acompanhar. Mas eu não vou ter um caminho para te ajudar naquela religião. Não vou ter um caminho. Eu não vou ter... A autorização. Autorização, eu não vou ter os instrumentos para trabalhar ali, eu não vou ter a invocação para eu chegar ali. Você concorda comigo? Sim, sim, senhora. Agora, as pessoas também pensam o quê? Que o espiritual é um escravo. Então, se a Maria Rosa é minha, onde eu for, ela vai me acompanhar. Não é se assim. Se a Maria Rosa é minha, o que eu pedir, ela vai fazer. Faz. Opa! Porque eu estou agradando ela, olha só. Opa, ó, Maria Rosa, eu vou te dar uma rosa vermelha e você me dá um macho bem bonito. Ou uma entrega. Peraí, Maria Rosa, eu tenho muito respeito, tenho uma grande vontade de ter um grande amor. Eu, Maria Rosa, trabalho no encanto do amor. Pela vida material que eu tive, por não ter tido amor, hoje eu trabalho no campo do amor, no campo do encantamento, no campo do adoçamento entre as pessoas, entre os casais. Mas isso me dá o direito de eu amarrar alguém? Não. E também o que faz uma pessoa escravizar a outra? Se eu, olha Maria Rosa, eu te dou 10 patacas, 10 moedas de ouro. Aí a senhora me traz aquele macho bem bonito. E eu te dou mais 10 moedas de ouro. A escolha está na minha mão. É. Querer as 10 e mais as 10 e escravizar aqui. Lei do retorno. torno, ação e reação. Cada cabeça uma sentença. Eu vou querer regredir. Isso é regressão do espírito. Ser escravizado novamente. Volta a questão das correntes nas minhas mãos. Eu quero pulseiras, meu amor. Brilhantes. Mas nem por isso eu quero ser escravizada. Eu quero ser agradecida pelas minhas ações. Se ela tem bons pensamentos, me faz, olha, madrinha, me ajuda em tal caminho. Em espírito eu vou até lá. Ela não me garantiu nada. Eu vou lá e ajudo pela confiança que ela tem em mim. Depois de ter feito, ela vem e me entrega um presente. Isso são as pulseiras de brilhante que eu queria. O agradecimento. Não precisei amarrar ninguém, ser escrava novamente. Entendeu? Um Exu e uma companheira de verdade não são escravos. Se às vezes não são escravos, porque não se permitem fazer o mal para depois ter que lidar com a lei maior. Posso fazer uma braganha com você? Ah, não. Vamos ver. Mundo de Exu. Também quero ganhar. Posso chegar para você e falar assim, olha, Jefferson, você vai lá na inclusa, coloca isso, porque vai estar para você passar por situações assim, isso vai te ajudar. Mas se você passar por aquilo e ver que eu te dei resultado, me traz uma garrafa de champanhe. Mas lembre-se, você quer ser amigo de Exu? Eu chego para você e falo, me traga uma garrafa de champanhe, traga duas. Você já está agradecendo pela próxima situação que você vai passar. Mas nunca prometa que você não possa cumprir. O que aí sim a gente tira. Porque você prometeu, eu não te pedi nada. Muitos chegam até nós, pedem ajuda e falam, ah, eu te dou isso. Eu não pedi. Não pedi nada. Boca, pôs pra fora. Foi ao vento, o vento retorna. Se você me prometeu, cumpra, porque eu vou buscar. Eu vou estar lá no dia para receber. Nossa, dona. Você me prometeu. Claro. Isso ensina a responsabilidade. Sim. Não somos escravos. Não somos comprados. Claro. Mas se você me ofertou um pague, porque você não vai precisar de mim uma única vez. Mas e a história de que a senhora podia perdoar a dívida? Não parece que existe essa regalia aí com você. Fica fácil. Fica muito fácil. É o tal da mágica do mundo de vocês. Ah, eu vou pedir, ela perdoa. Ai. Então. Mas fica fácil? Fica fácil. Por isso que estão todos assim, do jeito que estão. Aí Exu está presente? Exu está fazendo? Não. Ele só é lembrado na hora de pedir. Ah, pedir. Mas as pessoas não são dignas nem para cumprir espiritualmente e decentemente. Você quer o seu Exu para ser seu escravo? Não. Ou você quer o seu Exu para ser seu aliado? Meu amigo. Eu não quero ser escravo da minha moça, ela nem tem capacidade de me escravizar. E no caso, todas as pombogiras são assim. O humano não tem como escravizar se ela não quiser entrar nesse joguinho. Ela pode se vender. E se ela se vender uma vez, ela se vende outras vezes. De dizer perdoo a dívida. Daí ela perdoa outra vez também. E assim vai, né? E é como jeito. Ah, eu te perdoo. Entendi. Eu não te pedi nada. Mas assim fica, a gente fica com medo da pombogira. Por quê? Porque você diz, eu vou cobrar. Você prometeu. Isso. Tem que ficar com medo da gente mesmo. Eu não te prometi, sim, não te pedi nada. É. Não é mais fácil você chegar e falar, minha senhora, podes me ajudar na minha necessidade? É. Que eu eternamente jamais vou esquecê-la. No momento mais difícil que a senhora esteve para me ajudar. Mas todo mundo acha que Exu é isso. Ah. Ou a senhora me ajuda, eu te dou um bote. Não. Te dou 10 galinhas. Pra que isso? Você prometeu, vou buscar. Você me ofertou. Eu não te pedi nada. Assim, é como se dissesse, é como se fosse vocês ridicularizando esse jogo, não é? Não entendi? Ridicularizando essa forma de aproximar Exu. Somos mal vistos. Agora somos bobos na mão de vocês, nas falas de vocês? Vocês que acham que são os espertos diante de Exu e Pombogira. Uma pombogira não gargalha só de alegria, não. Uma gargalhada de pombogira está tirando muitos nós, como também pode estar espetando muita gente que merece. Acima de tudo, somos justiceiros. Deixa a bondadezinha plana de perdão e perdão e perdão para a banda de lá, direita e esquerda. Estou na esquerda. Fantasia, muita fantasia. Mas também não tenho rabo nem chifre, não. Sou essa bela mulher. Em espírito tem também. Tem um rabinho, não. Nem um chifrezinho. Então, como vocês dizem, somos justiceiros, nós vemos a justiça como maldade. Não é? Bonito, hein? Bonito. E cobrar o que é certo é bondade. Mas sabe por quê? Porque no mundo está tendo poucas ações de bondade do que é certo. Por isso que justiça hoje está sendo feita assim. Está sendo vista dessa forma. Porque se for procurar o que realmente é cumprido no caminho certo, vai ser difícil achar. Não é? Estou errado? Não. Mesmo que você estivesse falando que eu dava, eu ia continuar a minha palavra. Porque o certo continua sendo certo, não é? Justiça. O que é justo, é justo. Se você merece, você vai ter. Se você não merece, você não vai ter mais. Se o seu caboclo fala, cumpra, decentemente que eu estarei com você, cumpra. Ele não está mandando você deixar a sua vida material. Mas cumpra o seu caminho espiritual da maneira mais decente que tem, digna. Tenha humildade para aprender. Tenha humildade para receber uma palavra de uma entidade que vem de longe até você. Como eu falei, eu poderia cumprir a minha missão espiritualmente. Mas se foi me dado também a missão de incorporação, eu quero cumprir. Mas também não quero cumprir uma matéria hipócrita. Uma matéria que diz eu acredito e não acredita. Uma matéria que diz usar o espírito para obter coisas das outras pessoas. Uma pessoa vem agradecer a entidade, quem se glorifica é a matéria. Nossa, foi eu que incorporei a entidade. Vaidade? Vaidade. Faz parte? Não. Graças às forças que me ajudaram. Servi para alguma coisa. Servi de instrumento para cumprir aquilo que eu fiz juramento. Cumprir a caridade. Isso é o que o Espírito espera. Nossa. A senhora deu uma lição no momento de a gente entender que vocês primeiro não estão aqui para brincar, não fica do nosso lado toda hora falando, ai, vamos incorporar, vamos incorporar. É uma missão que vocês aceitaram, que vocês, por respeito às divindades maiores, e que toma como uma missão muito séria. A senhora passou essa impressão para mim. Então, quando a senhora, uma pessoa incorpora a própria imaginação e a senhora está ali do lado, como é que é a sua reação? E a senhora fala, não, mas eu ainda estou aqui, você já fumou, quem disse? Eu deixo lá, pô. Já bebeu a garrafa inteira. Você acha que eu tenho que implorar? Claro. Para a minha matéria, para eu, para ela, não, ela sabe, foi ensinada. Você não vai chegar dentro de uma casa espiritual e você vai saber tudo logo de cara. Sim. Vai ser te mostrado passo a passo, se inicia no seu banho, na sua maionda. Que você vai abrir o seu canal. Aí você vai lá e joga a maionga de qualquer jeito. Com desprezo. Ah, eu vou jogar porque o Pai de Santo mandou jogar. Peraí. Tudo isso o espiritual está vendo. Mas eu preciso implorar? Não. Tocou a tabaque. Foi acionado meu incorporamento. A matéria não está, de certa forma, preparada adequadamente para me receber, eu, em espírito, estou presente. Eu vim. Eu vim no meu momento determinado. Quem não pôde e não quis estar preparada foi a matéria. Nossa. Mas, infelizmente, quem vai levar o nome é o espírito. É. E muitas vezes o zelador vai ser culpado. Culpado? Sim. Os filhos de santo não alcançam o que devem alcançar? Querem pular degraus? Nossa. Começam a fazer palhaçadas, vamos dizer assim. Uhum. Aí começa a tropicar no caminho, tropicar no caminho, tropicar no caminho. O culpado é o zelador que não está fazendo nada por mim. Mas nunca o filho de santo coloca, poxa, eu estou errando em alguma coisa. Uhum. Eu estou deixando de fazer alguma coisa. Uhum. Não, é mais fácil culpar. Ah, aquela casa não presta, o pai de santo não presta. Como eu sempre digo à minha filha, minha matéria. É. Aquela matéria de chegar diante de você meter o pau no pai de santo, não aceite, o filho não presta. Do mesmo jeito que falou do outro pai de santo que veio de lá, vai falar de você. Nossa. Porque uma coisa é você não estar se encontrando mais em determinada casa, não se estar se identificando com o zelador mais. Porque às vezes a sua missão já foi cumprida lá e de repente o seu espiritual quer te levar para outro lugar. É direito, é livre-arbítrio, são escolhas. Mas nunca sair defamando de onde você veio. Nem tudo foi ruim da onde você veio. Realmente. Alguma coisa de bom você aprendeu lá. Então guarde as coisas de boa, as coisas ruins você deixa de lado e vai em busca de coisas melhores. Mas nunca saia difamando. Dentro da religião da Umbanda, o que mais se escuta é fuxiquinho daqui, fuxiquinho dali, desunião daqui, desunião dali. Se um templo vai visitar o outro, os filhos de santo vão naquele templo, vão lá reparar como que é lá, como que é cá, o que eles vão fazer, vão ficar gargalhando, vão ficar se cutucando, que isso? Nossa. Cada casa tem sua disciplina, cada casa tem o seu entendimento, o seu fundamento, mas as pessoas querem se agredir. E onde está o espiritual com isso? Você acha que o seu caboclo aprova isso? Não, de jeito. Uma coisa é você ir e de repente você não se identificar com aquela forma de trabalho. Nossa, eu não conseguiria fazer parte desse tipo de trabalho. Trabalho. Mas não meta a boca. Simplesmente não faça parte daquilo. Não tá bom para você? Os incomodados que se retirem. Claro. Mas não degredir, não levar demanda um para os outros. A verdadeira demanda, filha, é a língua de vocês. Que não tem osso, tanto fica batendo para lá e para cá. Nossa. A língua do ser humano está fazendo a autodestruição. Nossa. De si próprio e do que está em volta. Agora o mundo espiritual está em meio. Para que você falar, a senhora já viu? Não vi, eu presenciei. Nossa. Se presencia. Que triste. Triste? Se você fala que é triste, imagine para mim. Nossa. Para Capa Preta, para Tiri, para Tranca-Ruas, para Maria Padilha, Maria Mulano. Imagine todos nós vendo essa hipocrisia e falsidade entre as pessoas. Como eu lhe falei, se é convocado 30 enxus, nós vamos trabalhar naquilo que foi proposto para nós. Nós não vamos guerrear, olha, eu trabalho assim, você trabalha assim, ah, então peraí que eu sou melhor. Não. É. Se há uma corrente, uma legião de enxus para um único trabalho, um único propósito, cada um na sua forma de trabalho, um respeitando o outro para dar resultado naquilo. A guerra está entre os seres humanos. Você no trabalho que você faz, aparece lá. Maria Rosa. Maria Rosa falou isso. Nossa! É matéria que estava falando. É. Vem me conhecer. Me coloca à prova. Me respeite que você vai sentir o meu perfume. Eita! Agora, se você não me respeitar nunca, vem receber um abraço de uma pombogira. Pombogira abraça. Pombogira é mãe? Não, me chama de mãe não, que eu não fui mãe nem encarnada. Mas pode me chamar de sua aliada enquanto você for minha aliada. Te dou respeito naquele respeito que você me levantar também. Nossa. É assim. Pode falar, moço, que eu já falei. Deixa eu beber um pouco. Então, daí vocês estão aí no mundo espiritual, observando tudo, depois que passaram por tanto para chegar e aceitar uma missão, um filho chega e faz tudo isso. Às vezes eu já ouvi dizer assim, o filho fez uma fofoca pelo pensamento, vocês captaram e não gostaram, e aí já é como se tivesse falado. Sim. É assim? E é se colocar um bloqueio. Olha. Você coloca um bloqueio. Como eu falei, a boca fala o que quer, o coração sente e sua mente manda. A sua mente é o que direciona. Você vem pra mim, conta lorotas, e a sua mente tá aqui, olha lá, tô enganando a pombogira. Tô enganando a pombogira, tá? Eu olho pra você e me faço de bobinha. Nossa. E dou uma gargalhada. Ixi. Ah lá, a pombogira tá felizinha. Felizinha? Eu tô correndo atrás é da sua mente. Do pensamento negativo que você mandou. E que sua boca tentou disfarçar. Ixi. Já falei, respeite o que você não enxerga. Respeite o oculto. Aí você não vai se triplicar. Respeite. Se não entende, procura saber antes de julgar. Se eu sou um filho de Umbanda que dá uma gira, por exemplo, e aí eu vejo uma menina rodando, rodando, eu já começo a pensar na minha cabeça. Um rapaz, esse daí, ele está incorporando a pombogira porque quer expressar o seu lado feminino e não encontrou outro jeito. Vocês aí do lado espiritual, isso é pior que fofoca, não é? Vocês ouvem o pensamento você da gente. Você julgou. Ah lá. Primeiro você julgou. Você não olhou com o olhar de auxiliador. Ah. Um que você não tem nenhum preparo para auxiliar. Então antes você julgou. Ah. Não é? Sim. Ah, mas acontece com o gira das pessoas criarem. Ah, eu tenho um lado e eu quero me realizar na pombogira? Tem. Tem, acontece. Tem. Mas não é papel nosso julgar. Ele deve estar em algum lugar. Então tem um dirigente para direcionar. Isso. Se aquilo é certo ou não e o porquê. Doutrinar. Então cada um no seu espaço. Seu espaço. Se eu vou em determinado lugar, me incorporo na minha matéria e vejo uma situação dessa, Maria Rosa tem entendimento e a visão. Mas eu tenho o direito de ir lá e peneirar? Nossa. Eu tenho o direito de chegar lá e falar, olha, não existe isso, não, está na mão do dirigente. Claro. Como sim. Eu também não acho justo, vamos dizer, na profissão mais antiga do mundo, da mulher. Vou colocar assim. É. Uma mulher que vive no mundo se sustentando. Você sabe do que eu quero dizer? Sim, senhora. Aí se diz assim, ali só tem influência de pombogira. Ah. Só tem influência de pombogira, ela está possuída. É. Está encostada. Não, ela teve o processo de vida dela, ela deu a escolha dela, concorda? Sim. Só que pombogira pode ser aliada dela, por que não? Ela vive no mundo. Ela também precisa das proteções dela, ela vem até a mim. Eu vou negar a ajuda pela profissão que ela tem? Para. Pelo contrário, eu acho que elas cuidam mais da gente do que outros. Ah, entendi. Tem mais fidelidade. Ah, mas é por troca. Isso. Mas para muitos é por troca e por íntimo delas é respeito, porque sabem que diante da sociedade já estão só. Já são julgadas. Só que o espiritual não julga, auxilia. Mas na maioria das vezes eles dizem estar acompanhado da pombogira e não pensam que ela está acompanhando para fazer o bem, mas sim ela que influenciou a chegar nessa vida. O que? A pombogira influenciou a chegar nessa vida? É, as pessoas vêm assim. Ah, sim, é colocado dessa forma. Não é? Foi sempre influência. Isso. E, e a gente percebe agora, só explicando, que é do outro lado. A pombogira se estaria para ajudar. Para auxiliar. Agora, eu, Maria Rosa, já tive consulentes que faziam parte desse mundo, que chegaram e falaram, me dê condição. Eu saí dessa vida, eu não quero mais pra mim. Maria Rosa, você pode me ajudar? Eu falei, eu vou te ajudar. Olha, a senhora comprou a casa? E tirei, porque confiou em mim. Ela quis sair. Como uma pessoa que chega, vamos dizer, com vícios. Exu me ajuda a sair. Ele fez a escolha, eu quero, eu confio. Exu ajuda. Não precisa dar nada. Agora, a matéria que chega e fala, ó, Exu, me ajuda que eu vou fazer um assalto. Não é. E eu te dou lá uma pinga na encruzilhada. Ixi. Exu que se preza. Nunca. Que se preza e diga que é Exu. Que é Exu. Que é Exu. Mas no caso ela teve a humildade de reconhecer onde ela se encontrava. Sim. Que é o que muitos não têm. É o que eu te falei no último instante. Lembra? É. Volta lá atrás. É. Existe? Existe. Não quero mais. Não quero mais fazer isso. O arrependimento. Arrependimento. Agora, esse último instante também pode ser reconhecido, não necessariamente como a hora da morte, mas a hora da morte para quem você era ontem. Era isso que a senhora estava dizendo. É, muitos querem deixar só para a hora da morte, né? Achando que vai se livrar. Poucos são esses. Tenta consertar antes. Antes? Na hora da morte vai ser muito fácil. Chama o padre. É. Mágico. Ele dá esta emoção e aí a pessoa já vai direto para o céu. Mágico. Chama o pai de santo, vai, ele reza, sempre uma vela, você está livre dos seus pecados. Prático, né? É, o ebó suga tudo. Eu faço tudo, condeno tudo, destruo tudo, na hora da minha morte eu peço perdão. É. Ilusão. Da boca para fora. Ilusão. Cada cabeça uma sentença, cada ação uma reação. Vai amargar depois da morte. Vai aprender, ou aprende, ou padece. A senhora acha que essa pessoa é uma pessoa inconsequente? Por condicionamento ou por mau caráter? E cada caso é um caso, né, dona Maria Rosa? Mas a maioria pela sua risada aí. Vamos por o mundo mais fácil, Vamos pelo que é mais fácil? Bem assim, vou continuar assim. O que me dá prazer, é bom. O pior crime é ferir-se a si próprio. Nossa, profundo. Mas é mesmo, né? Porque o pior, e daí, continuando a frase, culpando e culpar a povo gira. Deixa, que Exu paga as contas. Se o criador é o que mais paga a conta, não é? Hã? É. Deixa que o Criador te perdoe. É. Deus lhe pague. Hã? O diabo é o culpado. É. E quem paga as contas é o Criador. É assim. É assim. A senhora acompanha a matéria, normalmente, vamos ver, ou é exceção, como é que é? Uma pombogira já é escolhida para a pessoa antes de encarnar, né? A senhora escolheu trabalhar com matéria igual a minha pombogira. Sim, nesse processo todo de evolução, isso, de transformação que eu tive, é, foi o momento ao qual eu estava sendo preparada para, vamos dizer, o nascer da minha matéria. Ah, a vinda da minha matéria em plano material. Entendi. Certo? Já encontrou ela. Quando eu estava preparada, se é colocado, você tem missões. Onde você quer cumprir? Nossa, tem escolha. Eu quero cumprir com aquela matéria. Aquela matéria vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu acho que eu posso alcançar o meu progredir ajudando nisso. Se o seu espírito escolhe, não é? É. Você também escolheu. O marginal escolheu ser marginal? E agora? Se você escolhe como vai ser sua vida, no seu plano espiritual, por quê? Aquela vida torta também vai ensinar em reflexo de uma outra vida, cumprir. Por quê? Se uma ação tem uma reação, aquele que mata vai ter uma reação no que fez. Para sentir na pele. Aquele que fere também vai ter. Só que é o que eu falei. O mundo material e o mundo espiritual é uma água corrente. Entendi. É uma única água. Então tudo vai ser continuado. É o que eu falei, não deixe para a hora da morte pedir perdão. Olho por olho. A vida continua. Olho por olho, dente por dente, parece, ué. A vida continua. A vida não é só a de vocês. Tá. E não importa o que você faça, consequência vai vir, boa ou ruim, você vai viver. É igual, Dona Maria Rosa, quando eu tomei para experimentar o Santo Daime, a Ayahuasca, tomei. E aí, dá resultado depois de 25 minutos. Só que daí eu fiquei assim, nossa, era melhor não ter tomado. Só que agora não tem mais volta, já estava no meu sistema. Então, aquele sentimento entre o tomar e o efeito, aquela expectativa, nossa, é uma coisa muito ruim. E é isso que vocês estão constantemente tentando evitar. É um pagar para ver, eu quero experimentar. Nossa. Não é assim? Nossa. Eu sempre ouvi falar. Ah lá. Eu quero experimentar. Nossa. Quando experimenta, quer se arrepender, dá para voltar? Não dá. Já está correndo no seu organismo. E olha como que a gente é sem vergonha. Eu... Foi horrível a sensação, horrível, me parecia a hora da morte. Mas eu disse, olha, eu não tive sensação nenhuma, não vi espírito, não tive alucinação, não vi nada, me resolveu, não abriu o portal, nada. Vou tomar outra mais forte. Porque se vai morrer, já morre logo, mas eu não vou tomar isso mais porque é horrível. E eu não fui lá e tomei a segunda dose. Que isso é uma analogia, mas serve, né, para ilustrar. Porque... Já tomou, ficou com medo que ia ser ruim. Foi ruim, falou que era, definiu como hora da morte, tão ruim que era. Só que aí uma boca falou, olha, quando eu tomei eu tive alucinações. Poxa, eu não tive, então eu vou tomar de novo pra ver se eu tenho. É, tipo, eu vi espíritos, nem teve alucinação, eu realmente vi os espíritos. É que cada um, aí eles falam, ah, cada um tem uma reação. Mas a analogia que eu quero fazer, voltando para a nossa conversa, é que é o seguinte, as pessoas tomam a atitude inconsequente, e depois fica assim, ó, ixi, agora? O que que vai vir? A pombagira já fala, vai ser coisa ruim, minha filha, porque agora vai ser feio. E faça isso, daí ela fala, não vai ser tão ruim assim, a pombagira não sabe nada. E é isso que o senhor estava falando, né? Aí vem e cai. Nós mostramos. Ah lá. Se você fizer isso, você vai ter uma consequência. Aí a matéria vai lá e quer fazer. Aí depois vem pedir o auxílio da pombagira, a pombagira fala, eu te avisei. Agora aguenta. Você acha que eu vou ficar lisando ali? Ai, coitada. Acha? Não, senhora. Por conta. Pelo menos você... Maria Rosa? Não, mas toda pombagira séria não vai fazer isso, né? Porque, como a senhora falou, somos. Seria muito fácil vocês aplicarem uma ação e pombagira está ali o tempo inteiro para defendê-los. Nossa. Hã? Ixi, seria muito fácil. Seria. Mas a diferença que eu vejo entre nós e vocês é que para nós parece que o fazer errado e a consequência não está claro, não sabemos, desconhecemos o tamanho do problema que estamos causando, então fazemos e repetimos. Então, vocês desconhecem porque não querem saber. Ah. Querem fazer antes do conhecer. Uhum. E aí está o erro de vocês. Eu vou fazer, eu não conheço, mas eu quero fazer para ver o que me leva. E se é avisado? E depois que me leva, fala, nossa, onde está o espírito de luz que não veio me socorrer? Está aí. Quem fez foi você. Aguenta? Entendi. Se tiveres o respeito suficiente para me pedir decentemente, te ajudarei. Agora achar que vou fazer e a pombagira que se preze, se for minha, vai ter que me ajudar? Peraí, eu sou sua escrava. Nossa, a senhora está passando uma imagem que as pessoas podem definir como fria. Tipo, ai, a minha amiga, minha companheira, tem essa afinidade de trabalhar comigo a vida inteira. Vai me deixar largado aí na sarjeta? Eu estou escravizada a proteger o tempo inteiro? Tá certo. Ilusão. É a justiça que vemos como coisa ruim, né? Fazeis direito que eu estarei com você. Uhum. Segues pelo caminho que eu disse que é melhor para você, que eu estarei com você. Uhum. Me respeite e não me use, estarei com você. Olha. Entendi. Agora, quando a senhora fala essas coisas, eu gostaria de voltar rapidamente no que a senhora falou, ela, minha madrinha, oh, eu sou madrinha dela, ela é minha filhada. É, então, a hora do batismo, da coroação, a gente pode escolher um espírito para ser madrinho ou madrinha ou padrinho? Se você está entrando no mundo espiritual, você terá só padrinhos materiais? Você está indo pelo plano espiritual. Tá. Nada como se ter padrinhos espirituais para te auxiliarem também. Porque a palavra padrinho é aquele que toma conta quando o seu pai sai de férias ou não está próximo ou disponível. Se o seu Exu ou sua Pombogira não está próximo, porque nós não estamos 24 horas por dia e por noite com vocês, é eu ir buscar. E você tem uma necessidade. E eu, Maria Rosa, sou sua madrinha. Eu tenho como ir até você te auxiliar. Olha. Com o direcionamento do seu ou da sua Pombogira ainda. Entendi. É mais um pronto-socorro, mais um posto de chamada que a gente tem disponível. Que não é para brincar. Jamais. Dizer assim, olha, briguei com a minha Pombogira, Dona Maria Rosa, a senhora é minha madrinha, venha cá me ajudar. Aí eu vou até a sua Pombogira. Onde? Eu posso? Ele merece? Também ficaria muito fácil. Eu meto o pau na minha Pombogira, aí eu como lá para minha madrinha. É. E a hierarquia? Isso. E a irmandade? Uhum. E a fidelidade de ambos os espíritos? Nossa. Como é que uma pessoa escolhe um padrinho ou madrinha na hora do batismo? Claro, é Pombagira. Claro, é Pombagira. Claro, é Pombagira. Claro, é Pombagira. Claro, é Pombagira. Claro, é Pombagira. Pombagira não anda sozinha. Pombagira não anda só. Ela